Sessão 7 de Orfeo, número 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Pierre. Poemas de Sá Carneiro. Vislumbre. Sugestão 7. Vislumbre. Auras flebeis, outonais, por magoados fins de dia, a minha alma é água fria e mânforas d'ouro entre cristais. Camarate, Quinta da Vitória, outubro de 1914. Sugestão. As companheiras que não tive, sinto a chorar por mim, veladas ao pôr do sol, pelos jardins. Na sua mágoa azul, revive a minha dor, de mãos finadas sobre cetins. Paris, agosto de 1914. 7. Eu não sou. Eu nem sou outro. Sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte de tédio que vai de mim para outro. Lisboa, fevereiro de 1914. Fim da sessão 7, gravado por Pierre.